Bom, pessoal, agora a gente vai fazer esse ritmo de reggae aí. Então, com esse ritmo de reggae, essa seta voltando aí, a gente vai contar o número 1 e tocar com o dedo indicador na direção da primeira corda para a sexta. Depois tem essa barrinha escrito aí AB. Significa abafar. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma batidinha com a palma da mão. No número 3, eu vou voltar tocando com o dedo indicador. E o número 4, eu vou fazer outra batidinha com a palma da mão. Então fica assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Geralmente o pessoal toca esse ritmo em dois tempos. Eu estou fazendo aqui em quatro para facilitar, né? Para a gente pegar o esqueminha de como tocar com mais facilidade. Então vai ficar assim: eu vou montar o acorde de Dó maior e vou tocar com o indicador o número 1, essa seta aqui para baixo. Então fica assim: 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entendeu, pessoal? Então, essa percussão aqui é interessante, ela faz parte, né? Vou tocar um pouquinho mais rápido agora. Na verdade, esse ritmo fica interessante quando a gente toca as cordas mais agudas, né? Eu vou tocar um acorde que nem está anotado aí, um acorde de Lá maior. Vou colocar o dedo 3 na quarta corda na sétima casa, o dedo 2 na terceira corda na sexta casa, e com o dedo 1 eu vou apertar as duas primeiras cordas na quinta casa, de baixo para cima. E aí eu vou fazer esse mesmo ritmo. Terceira casa, aí volto. Deixa eu tocar um pouquinho mais rápido. Entendeu, pessoal? Fica interessante, né? Esse ritmo, quando estamos com todas as cordas apertadas, a gente pode folgar as cordas na mão esquerda e apertar ao mesmo tempo, né? Para dar um molho aí mais interessante, né? Então eu tenho. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí vocês podem aplicar vários acordes, né? E estudando devagar e depois tocar suas músicas aí. Para quem gosta de reggae, realmente é super interessante. Essa, na verdade, é uma variação, né? Tem várias variações para serem feitas. Isso aqui a gente está dando uma ideia mais fácil para aprender a tocar esse ritmo aí. Tá bom, pessoal? Vamos agora para a nossa próxima aula. A nossa a próxima gravação, desculpa.